Fecheiro 10. A perspectiva da chegada de D a este restaurante não é imaginável. Acho que logo que entrem, tão belos, tão jovens, a polícia alemã reconhece-os. E acho que vão portar-se mal. A espécie de medo que vivo com Rabier há semanas. O medo de não conseguir enfrentar o medo. A salvaguarda está nesta maneira de dizer: esse medo, eles não o conhecem. São inocentes. Comparados comigo e com Rabier, são inocentes. Não praticaram a morte de nenhuma maneira. Digo a Rabier: as notícias não lhe são favoráveis. Serve-me de vinho, mais uma vez e outra. Nunca fez isto. Eu também nunca bebo assim. Logo que deito o vinho, eu engulo-o. Digo: as notícias são-me favoráveis a mim. Rio. É o vinho? É claro, é o vinho. Já não posso não beber mais. Ele olha para mim. Deve ter morrido com esse olhar. Já se separa de todos com uma auréola. Já é o que será no banco dos acusados. Já não pode ser de outra maneira. Um herói. Um dia, diz Pierre Rabier, eu tinha que ir prender judeus. Entramos no apartamento, não estava lá ninguém. Em cima da mesa da sala de jantar estavam lápis de cor e um desenho de criança. Fui-me embora sem esperar pelas pessoas. Chegou a dizer-me que, caso soubesse, avisar-me-ia da minha prisão. Traduzo: caso outro, e não ele, tivesse o meu mandato de captura. É assim. De uma indiferença absoluta à dor humana, mas dá-se ao luxo de ter certos sofrimentos privativos. Devemos-lhe a vida, o menino judeu e eu. Olho outra vez para ele. Com o vinho é cada vez mais frequente. Fala da Alemanha. Não posso partilhar a sua fé. Segundo diz, a Alemanha não é conhecível, principalmente para os outros. Para os vencidos franceses. Digo-lhe: está tudo acabado. Acabou. Dentro de 3 dias, Montgomery estará em Paris. Não percebe. É impossível. A nossa força é inesgotável. Só os alemães podem compreender. Vai morrer da razão dos deuses. É o que dirão os jornais. Eu digo: vai morrer daqui a 3 noites. Lembro-me de facto, olhei-lhe para a camisa nova, trazia um fato castanho vestido. A camisa tinha colarinho alto, a dar com o fato. Era de um bege ligeiramente dourado. Pensei que era uma pena que aquela camisa nova tivesse calhado ser de um condenado à morte. Pensei mais uma vez, com muita força, enquanto o olhava com muita força: digo-te que não vais comprar sapatos esta tarde, porque não vale a pena. Não ouve. Penso que está privado de ouvir o pensamento, que está privado de tudo, que só lhe resta morrer. Penso que, se me força a beber desta maneira, é por estar já no desespero da derrota. É curioso que ele próprio não o saiba. Acha que me dá de beber para tentar arrastar-me para um hotel, mas ignora que não sabe ainda o que vai fazer comigo para esse hotel. Se vai agarrar-me ou matar-me. Diz: ah, é terrível. Emagreceu mais ainda. Não posso suportar isso. Essa manhã sinto muito claramente que é aquele que prende judeus e os expede para o crematório, que não resiste ao espetáculo de que eu ofereço aos seus olhos, o de uma mulher magra e que sofre, quando é ele que está em causa. Dirá muitas vezes que, se tivesse sabido, não teria prendido o meu marido. Todos os dias decidia o meu destino, e todos os dias, se tivesse sabido, dizia, o meu destino teria sido diferente. Que o tivesse sabido ou não, antes ou depois, o meu destino estava entre as mãos dele. Este poder é conferido à função policial. Mas habitualmente não estão em contacto com as vítimas na polícia. Ele, conhecendo-me, tinha a confirmação do seu poder. Conhecia a sorte maravilhosa de entrar na sombra dos seus atos, de fruir essa clandestinidade de si próprio a si próprio. Apercebo-me, de repente, de que o que reina no restaurante é um grande medo. Foi quando o meu medo se dissipou que vi esse medo. As 40, 50 pessoas que ali se encontravam estavam ameaçadas de morte dali a poucos dias. Uma carnificina já. Lembro-me do vinho, fresco, vermelho. Lembro-me de que ele não o bebia. Não conheço a Alemanha, nem Hitler. Hitler é um gênio militar. Sei de fonte segura que daqui a 2 dias vão chegar enormes reforços da Alemanha. Já devem ter passado a fronteira. O avanço inglês vai parar. Não acho. Hitler não é um gênio militar. Acrescento, também tenho informações, eu. Vai ver. A senhora aponta-me e pergunta, mas o que é que ela diz? Rabier volta-se para ela. De repente está frio, distante. Ela não tem os mesmos pontos de vista que nós sobre a guerra, diz Rabier. A mulher não percebe o que Rabier diz. Nem porque é que ele tem aquele tom tão duro, de repente. Vejo-os na rua a pousar a bicicleta. É de. Para o acompanhar, escolheram uma rapariga. Baixo os olhos. Rabier olha para eles. Depois desvio os olhos. Ele não reparou em nada. Ela deve ter 18 anos. É uma amiga minha. Se atravessassem um braseiro, sentia-me menos emocionada a vê-los. Atravessam um restaurante, procuram mesa. Há muito poucas mesas livres. Devem começar a ter medo de não encontrar mesa. Vejo-os sem olhar para eles. Bebo. Pronto, encontram mesa. É a 2 mesas da nossa, em frente da nossa. Noto que havia outra um pouco mais longe. Não ocuparam essa. Portanto, escolheram a que fica mais perto. Estão, talvez, já possuídos pelo papel que desempenham, habitados pela imprudência, pela turbulência das crianças. Com o olhar, varro as caras deles. Vejo a alegria que têm nos olhos. Eles veem-na igualmente nos seus olhos. Rabia fala. Ontem, está a ver, prendi um homem novo, 20 anos, ao pé do Zanvalide. A mãe estava lá. Foi terrível. Prendemos esse homem novo, na presença da mãe. Veio um empregado à mesa deles, leem a emenda. Como já não sei o quê. A Rabia continua. Foi terrível. Berrava a mulher. Explicava-nos que o filho dela era bom filho. Que ela, a mãe, sabia que tínhamos que acreditar nela. Mas está a ver, ele, o filho, não dizia nada. Chega um violinista ao restaurante. Vai ser tudo mais simples, retomo. E o filho não dizia nada? Nada. Era extraordinário. Estava muito calmo. Tentava consolar a mãe antes de vir connosco. Ah, estava tão mais perto de nós do que da mãe. Era extraordinário. Eles chamam o violinista. Espero. Não respondo a Rabier. Aqui está. É uma música que conheço, que cantávamos juntos quando nos encontrávamos. Desato a rir. Não consigo parar. Rabier olha para mim sem perceber. O que é que tem? É o fim da guerra? Pronto, é o fim. O fim da Alemanha. É o prazer. Sorri-me de novo com gentileza e diz-me isto que é inesquecível e adorável também, caso seja nazi. Compreendo. No seu lugar, é isso que espera. Está a ver, compreendo realmente, mas não é possível. A Alemanha perdeu. Acabou. Rio-me, já não consigo parar. Eles também riem no sítio em que estão. O violinista toca ardentemente. Rabier diz, está contente? Ainda assim, fico satisfeito com isso. Digo, podia ter deixado esse jovem sossegado. O último dia, antes do fim, que diferença é que isso lhe fazia a si? Matou-o para provar a si próprio que a guerra não tinha acabado, não foi? Eis o que já sabemos, D e eu. Não é isso. A guerra não para para pessoas como eu. Hei de continuar a servir a Alemanha até morrer. Não vou deixar a França, se é isso que quer saber. Não vai poder ficar em França. Nunca falei ainda dessa maneira. De certo modo, confesso-lhe quem sou. E ele não quer ouvir. A Alemanha não pode perder. No fundo, sabe isso muito bem. Dentro de 2 dias vai haver a surpresa. Não. Acabou. Dentro de 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias, Paris vai ser livre. A senhora ao lado ouve tudo o que dizemos, apesar do violino. O medo deixou-me. Foi o vinho, de certeza. A senhora grita. Mas o que é que ela quer dizer? Prendemos o marido dela, diz Rabier. Ah, é isso. É isso, diz Rabier. É francesa. Muitas destas pessoas olham para os meus amigos. Os namorados que surgiram de repente neste lugar não tentam, ao que parece, saber quem eles são. Sorriem, reconfortados. A morte não está, portanto, assim tão perto. O violinista retoma a canção em frente dos dois namorados perdidos. Reparo que só eles, eu e eles, não temos medo. As canções que o violinista toca são recentes, canções da ocupação alemã. Para eles, já se tornaram pungentes. São do passado, já é o passado. Pergunto a Rabier: portas blindadas é eficaz? É caro, torna a sorrir, mas é eficaz. A senhora da Gestapo olha para mim fascinada. Gostaria de saber algo sobre o fim. Para ela, venho de um país longínquo, venho de França. Creio que gostaria de me perguntar se se trata realmente do fim. Pergunto, o que é que vai fazer? Pensei numa pequena livraria, diz Rabier. A bibliofilia sempre me apaixonou. Talvez pudesse ajudar-me. Tento olhá-lo de frente. Não sou capaz. Digo, quem sabe? Lembro-me de repente de uma coisa que me disseram sobre o medo. Que, sob as rajadas das metralhadoras, nos apercebemos da existência da pele do nosso corpo. Um sexto sentido que desperta. Estou bêbada. Falta muito pouco para lhe dizer que vamos abatê-lo. Falta um copo de vinho, talvez apenas isso. Uma facilidade de viver habita-me de repente, como quando se mergulha no mar, no verão. Tudo se torna possível. Para não o enganar, a ele, o delator. Dizer-lhe isso, que vamos abatê-lo, numa rua do sexto bairro. Provavelmente é apenas a perspectiva da repreensão de D que faz com que eu evite informá-lo. Deixámos o restaurante, os dois de bicicleta. Lembro-me de como ele pedalava, calmamente, um conhecedor de Paris. Em volta dos tornozelos trazia algemas de ferro. Dava-me vontade de rir. A pasta dele estava em cima do porta-bagagens, apertada por uma correia. Levanto a mão direita um segundo e faço de conta que estou a apontar para ele. Pink! Continua a pedalar na eternidade. Não se volta. Rio. Aponto à nuca. Vamos muito depressa. As costas dele estendem-se, muito grandes, a 3 metros de mim. Impossível falhar. É tão grande. Ping. Rio. Volto a segurar o guiador da bicicleta para não cair. Aponto muito bem o meio das costas. É o que me parece mais seguro. Ping. Para. Paro atrás dele. Depois aproximo-me dele. Está pálido, treme. Finalmente, diz a frase muito baixo: Venha comigo. Tenho um amigo que tem um estúdio muito perto daqui. Podíamos tomar um copo juntos. Era um grande cruzamento. O de Chateaudun, creio. Havia muita gente. Estávamos afogados na multidão dos passeios. Um minuto, suplica Rabier. Venha, um minuto. Digo, não, outra vez. Ele sabia que eu nunca aceitaria. Tinha pedido por pedir, como se fosse antes de dizer adeus. Estava a sentir uma grande emoção, mas sem convicção verdadeira. Era o medo que já o ocupava demasiado, e digamos, o desespero. Abandona bruscamente o jogo, mete-se debaixo de uma arcada e afasta-se com o seu passo de funcionário. Nunca mais me telefonou. Às 11 da noite, alguns dias depois, a libertação de Paris chegou. Ele também deve ter ouvido a prodigiosa algazarra de todos os sinos das igrejas de Paris e talvez tenha visto também a multidão toda nas ruas, essa felicidade inexprimível. E depois, de certeza, foi esconder-se na pocilga da rua de Renaud. A mulher e o filho já partiram para a província. Está só. A mulher foi convocada no processo, insignificante e bonita, segundo uma testemunha, e disse que ignorava tudo das atividades policiais dele. Tentámos subtraí-lo ao aparelho judicial e matá-lo nós próprios, evitar-lhe ter que passar pela fase habitual do tribunal criminal. Até o local estava marcado, no Boulevard Saint-Germain. Não o encontramos. Por isso avisámos a polícia da sua existência. A polícia encontrou-o. Estava no campo de Drancy, só. No processo, testemunhei duas vezes. Da segunda vez, esqueci-me de falar da criança judia que tinha sido poupada. Pedi para me ouvirem novamente. Disse que me tinha esquecido de dizer que ele tinha salvo uma família judia. Contei a história do desenho da criança judia. Também disse que, entretanto, tinha ficado a saber que ele também tinha salvo duas mulheres judias. Fez com que passassem para a zona livre. O procurador-geral berrou e disse-me: tem que se saber o que pretende. Acusou-o, agora defende-o? Não temos tempo a perder aqui. Respondi que queria dizer a verdade para que fosse dita. Caso esses dois factos lhe pudessem evitar a pena de morte. O procurador-geral pediu-me que saísse. Estava furioso. A sala estava contra mim. Saí. Soube, no processo de Rabier, que ele tinha investido as economias na compra de edições originais de Mallarmé, de Gide, e também de Lamartine, de Chateaubriand, de Giraudoux, talvez, também. Livros que nunca tinha lido, que nunca leria, que talvez tivesse tentado ler, mas sem conseguir. Esta informação sobre Rabier faz só por si, na minha opinião, e tanto como o seu ofício, o homem que conheci. Acrescentada ao seu ar de senhor, à sua fé na Alemanha nazi e também às suas bondades ocasionais, às suas distrações, às suas imprudências, a essa ligação a mim, talvez, a mim, por quem acaba por morrer. E depois Rabia desapareceu-me completamente do espírito. Esqueci-o. Deve ter sido fuzilado durante o inverno de 1944-1945. Não sei onde é que foi. Disseram-me no pátio da prisão de Fresnes, sem dúvida. Como habitualmente. Com o verão, a derrota alemã chegou. Foi total. Estendeu-se sobre toda a Europa. O verão chegou com os seus mortos, os seus sobreviventes, a sua inconcebível dor refletida dos campos de concentração alemães.